ensina meu viver, ameniza meu sofrer, me torna mais feliz, aumenta a sensação, faz bater mais forte o coração. Golfinho sensual, beleza sedutora, modificou o meu destino. Faço tudo o que você quiser, no amor serei seu menino. Me abraça. Demais.